aperte o passo, siga em frente e vá soprar suas bobagens no ouvido de um novo otário que acreditou nas suas viagens. Querer saber de mim não precisa dizer que a vida é assim. Não precisa. Não chore uma gota, não se abale, não se desculpe, que eu já conheço seu truque, seu batuque, sempre igual. Sentir pena de mim não precisa gastar o seu latim. Não precisa. Guarde seu beijo, seu abraço, sua estima, que eu sei de cor um velho samba que me ensinou a dar a volta por cima. Não se preocupe, eu sei me virar. Alguma insegurança, mas isso em mim já é de se esperar. O vento continua sacudindo meu cabelo, sem ligar pra essa minha grande dor de cotovelo. Faça como o vento, se alguma noite me encontrar sentado numa mesa de uma biboca que pensa que é bar. Aperte o passo, siga em frente e vá soprar suas bobagens no ouvido de um novo otário que acreditou nas suas viagens. Querer saber de mim não precisa dizer que a vida é assim. Não precisa. Não chore em uma gota, não se abale, não se desculpe, que eu já conheço o seu truque, seu batuque, sempre igual. Sentir pena de mim não precisa gastar o seu latim. Não precisa. Guarde seu beijo, seu abraço, sua estima, que eu sei de cor um velho samba que me ensinou a dar a volta por cima. Não se preocupe, não se preocupe, não precisa, não, não se preocupe, não, não, não precisa, precisa, não, não se preocupe. Não precisa. Ô, Queca de Siri, na Rádio Campeche, toda quinta-feira, das 8 às 9 da noite. Repete no domingo, mas esse domingo tem oficina e programa ao vivo. Agora uma música para a Marta. Que delícia que é ver a Marta jogar. Silvia Machete, espetáculo. Rádio Campeche, uma rádio comunitária. Quando você me vir no futebol, estarei no campo, cabeça ao sol, avançar pé ante pé para uma bola que está à espera de um pontapé, à espera de um penalti que eu vou transformar pra ti. Eu vou atirar para ganhar, arrematar musical. Estarei no palco, cabeça ao sol da noite, das luzes, à espera de um outro sol. E que teus olhos os use como quem usa um farol. Gravado ao vivo com o estúdio aberto e depois oficina de rádio. Vamos trocar, bater o papo sobre rádio digital. Agora, uma amiga baiana, Joana Flor, Cores, 98.3, Rádio Campeche. Um fado no Muqueca de Siri. Gosto de deixar a casa iluminada pra poder ver o que o escuro me reserva quando anoitece, o que esconde atrás da porta quando escurece. Gosto de ver tudo claro pra amanhecer, quando a tarde já se foi com sua sinfonia. Todo breu que me habita se esvai a cada luz que eu acendo só pra ver o branco do meu dia. Que a noite anterior, com muito carinho e amor, teve o prazer de esconder. Gosto de te perceber sob o sol do meio-dia, sob a luz do abajur, lanterna, lamparina. Pode ser luz amarela, violeta ou fria. Te prefiro assim, as claras, transparente minha. Me prefiro a luz de vela, luz do pensamento. Te prefiro às três da tarde, ao som do vento. Me prefiro toda nua de saudade. Te prefiro qualquer jeito no fundo. Realidade. Me prefiro luz confusco ao sol de vagalumes. Te prefiro no escuro, quando o escuro é lume. Me prefiro toda noite, quando a noite é clara. Te prefiro no teu sono, pela madrugada. Me prefiro a cada instante, como fosse um. Te prefiro do teu jeito, todos ou nenhum. Gosto de deixar a casa iluminada pra poder ver o que o escuro me reserva quando anoitece, o que esconde atrás da porta quando escurece. Gosto de ver tudo claro pra amanhecer, quando a tarde já se foi com sua sinfonia. Todo breu que me habita se esvai a cada luz que eu acendo só pra ver o branco do meu dia. Que a noite anterior, com muito carinho e amor, teve o prazer de esconder. Água na boca, ai que vontade de grudar uma na outra e sugar bem devagar, gota por gota, beija-flor, beijando a flor. Ô borboleta, a tua boca me dá água na boca, ai que vontade de rasgar a nossa roupa. Vamos pra qualquer lugar, pra aquela gruta, pra qualquer quarto de hotel, pra aquela moita. É a tua boca me dá água na boca, ai que vontade, ai que vontade de gritar. Boca, azar, azar, eu vou te matar, te matar, te matar na minha boca, azar, eu vou, azar, azar, eu vou me matar na sua boca. Boca me dá água na boca, ai que vontade, ai que vontade de rasgar, de rasgar, de rasgar a nossa roupa. Vamos pra qualquer lugar, pra aquela gruta, pra qualquer quarto, quarto de hotel, pra aquela moita. A tua boca me dá água na boca, ai que vontade, ai que vontade de gritar, de gritar, de gritar. É uma bomba. Azar, eu vou me matar, me matar, me matar na sua boca. Boca. Azar, azar, matar, eu vou te matar. Na minha boca. Azar. Azar. Eu vou me matar. Me matar. Na nossa boca. Muqueca de Siri na Rádio Campeche, 98.3. Agora Alice Caymmi, sozinha. Antes foi Ana Klein. Se quis ir embora e eu bem que te avisei, eu bem que te avisei, eu bem que te avisei. Nem deu meia hora pra você se arrepender, eu bem que te falei, eu bem que te falei. Agora sigo só, dona do meu destino e tudo vira pó. Eu sigo meu caminho, agora sigo só, dona do meu destino e tudo vira pó. Eu sigo meu caminho só, sozinha. Eu sou sozinha sim, eu mesma faço um par comigo. Só sozinha. Eu sou sozinha sim, eu mesma faço um par comigo só. Agora senta e chora que eu sigo sem você. Agora senta e chora que eu sigo sem você. Você quis ir embora e eu bem que te avisei. Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei. Nem deu meia hora pra você se arrepender. Eu bem que te falei, eu bem que te falei. Agora sigo só, dona do meu destino e tudo vira pó. Eu sigo meu caminho, agora sigo só, dona do meu destino e tudo vira pó. Eu sigo meu caminho só, sozinho. Chora que eu sigo sem você. Nem deu meia hora pra você se arrepender. Eu bem que te falei, eu bem que te falei. Agora sigo só. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Grupo Chá de Bolo, Diacho. Yeah. Lado A do Moqueca de Siri, apresentamos Marcos Sacramento e Luiz Flávio Alcofra, Engomadinho, e depois Ganha-se Pouco, Mas É Divertido. Não Precisa, de Luciano Salvador Bahia e Ava Rocha. Espetáculo, com Silvia Machete, música dedicada a Marta e todas as meninas da seleção e dos clubes, galera que faz a resistência do futebol feminino. Mais Marta e menos Neymar, por aí. Depois, Joana Flor, Cores, Tua Boca, com Ana Canhas e Chico Chico, para quem relacionou a voz, é o filho da Cássia Eller. Sozinha, Alice Caymmi, e Diacho, com Trupe Chá de Boldo. Essa música é para a galera lá do mercado que faz moda autoral, então desapega dessas modas gringas e compra de gente que faz. Sem trabalho escravo, sem tecidos sintéticos. No fundo, estamos ouvindo o hino aos orixás. Lembrando que toda quarta-feira tem o Choro Xadrez na Rua Isaltina de Assunção Farias, 439, Rio Tavares, Vila da Cruz. Moqueca de Siri, desde 2006, é feito em software livre e age em prol da democratização dos meios de comunicação. Para tanto, estamos abrindo uma oficina no domingo, das 11 às 1, aqui na Rádio Campeche, Travessa Iracema, das Chagas Pires, 80, Campeche, Floripa. Vão abordar o rádio analógico, apresentar os equipamentos, a apropriação técnica e também debater um pouquinho do rádio digital e da lei do audiovisual. Também podemos falar sobre liberdade de expressão, não é? Está se tornando uma questão corporativa. O neguinho, o anunciante, chega lá para o Silvio Santos e pede que a sua repórter seja demitida porque ela falou sobre o governo do imbecil do Bolsonaro, sobre os vazamentos da Intercept. Aí vai lá Record e bota o Paulo Amorim para correr. E assim vai. O nome disso é censura. Então eu cheguei no domingo, vamos conversar sobre isso também. Vamos dar voz aos orixás. Viva a liberdade religiosa, viva todo tipo de liberdade. Oxalá, tenho a certeza. Um dia escrevi que tudo é autobiografia, que a vida de cada um de nós a estamos contando em tudo quanto fazemos e dizemos, nos gestos, na maneira como nos sentamos, como andamos e olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos um objeto do chão. Queria eu dizer então que, vivendo rodeado de sinais, nós próprios somos um sistema de sinais. Seja como for, que os leitores se tranquilizem. Este narciso que hoje se contempla na água desfará amanhã, com a sua própria mão, a imagem que o contempla. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Mamãe, numa blusa larga de tricô. Vovó, numa blusa justa de crochê. Bem apertadinha no maiô. Vovó, num biquinizinho que mulher. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Michelangelo. Vovó, um corpinho estilo caribé. Mamãe, usuária assídua do metrô. Vovó, bicicleta sempre que puder. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Mamãe, elegante sempre na maior. Vovó, escrachada hippie bem lelé. Mamãe, materialista de bom tom. Vovó, idealista da cabeça ao pé. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Uma coisa bonitinha que mamãe, outra coisa ainda mais bonitinha que vovó. Diga, dona. Mamãe, eu já sei o que que eu vou fazer. Coisa bonitinha. Gilberto Gil, João Donato e agora Douglas Lemos, Ruas da Minha História, falando sobre o Catete, a Glória. Sabe que Catete é o bairro mais bem localizado do Rio de Janeiro, né? Ele fica entre a Glória esse e o Flamengo. Beijo é uma glória, deixa o meu peito agitado. Teu perfume me segue até o Largo do Machado. Ruas da minha história,

você me nua, da sua cintura pra cima. Eu sem primeiro no compasso da menina. Meu coração batizando por inteiro. Perna de louça, viva a mão, desliza a bela. Beijo-te a boca, carne no ímpeto a cara. Transforma em fera o que era outrora santa rara. Se teu perfume deixa um rastro tropicalice, como te chamas, car não sei o se me disse. Prefiro ter uma paixão sem nome que o fogo consome na ciranda que virou meu coração. Prefiro a ti outra paixão sem nome que o fogo consome, some do meu coração. Mas quando o bloco da saudade desfila fora e algum marina vem roubar para meu peito, sinto-me andando enuvencido e desatento. Logo me afasta em poeira ao vento, só para o meu amor passar. Prefiro ter uma paixão sem nome que o fogo consome na ciranda que virou meu coração. Prefiro a ti outra paixão sem nome. Para meu peito, sinto-me andando enuvencido e desatento. Logo me afasta em poeira ao vento, só para o meu amor passar. Prefiro ter uma paixão sem nome que o fogo consome na ciranda que virou meu coração. Prefiro a ti outra paixão sem nome. Ciranda gostosa, Orquestra Popular Céu na Terra, diretamente de Santa Teresa, Rio de Janeiro, Bloco da Saudade. Antes foi Gabi Buarque, Roda de Coco, Leonor, com Naná, Vasconcelos, Itamar Assunção, Bocato, Anelis, Assunção, Evangelista. Agora Adriana Calcanhoto. Pra dar antes de quebrar, onde não é lugar, nem lá nem cá, lá pro que palavra não há, lá entre o ar e a areia, entre o bordo e a beira, onde a onda balança contra o que margeia, lá entre o ar e a areia, entre o bordo e a beira, onde a onda balança contra o que margeia. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lá onde a onda dá,

começou e terminou o programa e Mauro Aguiar. Domingo tem oficina de rádio aqui às 11 horas da manhã na Rádio Campeche. Tem o Moqueca ao vivo e depois vamos bater um papo sobre rádio digital, sobre leis, sobre censura, sobre liberdade de imprensa. Tenham todos uma excelente semana. Paz, saúde, sorte, trabalho, luta, força, prazer, orgasmos, beijos, abraços e saudações rubro-negras. Agora a questão é, vamos torcer contra o Tite ou contra o Neymar? Yeah.